Paulo, boa noite, Web 6728, Livrão. Alfa Juliette, direto ao 04, mensagem 2. Olha, o Papa Romeo Delta Lima Alfa, uma boa noite. Papa Romeo Delta Lima Alfa, boa noite, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 220, saída da El. 220 da El, Delta Lima Alfa. Tava do approach control, good evening, time 3662 with you, and we have with information. Time 3662, qualquer identity, fly direct, ETAP descending 2000 feet, Canadian 018. 1018 direct to stop intersection, descend to 2000 feet, star 3662. Salvador, está 3858, passa nível 220, assiste a informação Whisky. Então, 3858, assistindo a identificação, Lui, direto Mari, desça para 3000 pés, QNH 108. Direto Mari, desça o pés 108, está 3858. Papa Romeo Delta Lima Alfa. Prossiga, Papa Romeo Delta Lima Alfa. Passando 4500, possível para o Edilhéus. Foi direto Leda Lima Delta Alfa. Leda Delta, Lima Delta Alfa. Papa Romeo Delta Lima Alfa, vou direto Ilhéus. Ilhéus Delta Lima Alfa. Controle, boa noite. Whisky Mike Alpha transfere, cruza 240 para 970. Papa Tango, Whisky Mike Alpha, acione identificação. Autorizada a chegada a Mari, desça para 4000 pés, QNH no 08. Identificou, desce para 4000 pés na chegada a Mari, Whisky Mike Alpha. TAM 3164, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, QNH no 08. Mari 050, ajuste 1018, Três, um, meia, quatro, vou direto, Mari. Boa, Mari, 3164. Sun 3662, descend 2,000 feet, clear to find IRS, squad established or localized. Okay, gonna report time dilation localized for, could he perform the ILS with 4 runway 10? Sun 3662, fly Itatifai Sierra Victor 366, descend 2500 feet, squad established. Okay, report established after Itapi, Sierra Victor 366 and 3662. Sana 3858, número 2 na aproximação, desça para 2000 pés, já pode estabilizado no localizador. 2000 pés, só 3858. Nana 310, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 060, que é negar no 08. 060, está seguindo o tráfego 10 milhas à sua frente, é um Alfa 320 da Oceanel. Gente, mantendo 250, 398. Batango Whisky Mike Alpha, desça para 3 mil pés. 3 mil pés com 1.018, Whisky Mike Alpha. Na minha 310, vou direto Itap. Direto Itap, minha 310. Três 154, desça para 4.000 pés. Dan 3164, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, Dan 3164. Emerson, final approach, Dan 3662. Sun 3662, contact Tower 118.95. 119.95, thank you so long, ma'am. Sun 3858, autorizado final do procedimento ILS X-ray, reporte established no localizador. Result X-ray, Tocias 858. Uno 398, vetoração para sequenciamento, corria à esquerda para o 050, limite ao localizador. Esquerda 050, limite ao localizador, bom 398. Cinema é 310, desça para 4.000 pés, quem negar no 018. 4.000, 18, 6, 310. Passando Whisky Mike Alpha, segue o tráfego 12 horas, 8 milhas, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado no localizador. Desce para 2.000 pés, vai reportar estabilizado no localizador Whisky Mike Alpha. Romeu, Delta, Lima, Alfa, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 251, 3325, Delta, Lima, Alfa. Controle, Santa, 3164, pode desconsiderar 5.000 e tap? Desconsidere, Santa, 3164, desça para 2.000 pés, já pode ter pisado no localizador. 2.000, Santa, 3164. Corno 398, reduz a velocidade para 230 nós. 230 nós, reduzindo, com 398. Controle com o TAN 3164, confirmando, está a 10 milhas de TAP, ok? Ciência, está livre. Descida para 2.000 pés e após estabilizar do localizador. Aparece. Uno 398, desça para nível de voo 050. 050, com 398. Seneme 310, desça para 3.000 pés. 3.000, 3.000. Estabilizado no localizador, está 3.858. Tan 3.858, chame torre, 118, decimal 95. 118.95, está 3.858. Segue tráfego 12 horas 13 milhas. Sim, vocês vão ver. Boa noite, eu vou na 6113, ciente da informação X-ray. Vou na 6113, ciente da X-ray para Brasília. Autorizado Brasília, Nidão 360, Aperzulu 17, decola da 10, curva direita, saída, abordagem, transição, Alefa. O controle em 120, decimal 8, oceano 5563, o gol 16, 13. está na posição número 3. Baixa mal, gol número 3. Papatango, Whisky Mike Alpha, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. Completando 118.95, Whisky Mike Alpha. Juliet, 808, 3732. Na 6310, desça para 2 mil pés, reposto estabilizado no localizador. 2 mil, chamar estabilizado no lote, 63. Reduz a velocidade para 398, curva direita pela 060. Direita 060, gol 398. Colo 398, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 1018, gol 398. Alfa, até a Juliette, da 3258. Colo 398 para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 080, reporte estabilizado, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, na proa 080, para o ILS, com 398. Tan 3164, chame torre 118, decimal 95. 18195, obrigado. 118.95, Tan 3164. 18195, Tan 3164. É 310, autorizada final e LS X-Ray. Autorizado e LS X-Ray, na 310. Próximo Juliette da 3858. Juliette para 05 da 3858. Sol Salvador, boa noite, Whisky Mike Alpha livrou. O destino é Aerostar. Prossegue na Alpha, lá, reportante da Juliette, Whisky Mike Alpha. Panamá 310, chame torre 118, decimal 95. 1895, 6310, boa noite, até mais. Até. Para Juliette, Whisky Mike Alpha. Whisky Mike Alpha, saia Juliette, faça essa situação de uma Mike 16, que vai ser 10, que não tem a posição de informação, isso é uma 995 para o seu remédio. Da esquerda, Lima, Mike, Quebec, e lá na Quebec chama a torre, a 1895 para cruzamento, isso não é que é. Salvador, boa noite, Azul 4070, transfere, cruzal 230 para o 950. Azul 4070, Oceano, identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH 10018. Para o 50, 4050, na chegada mais. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo, tá 3164. Solo,